No dia 23 de agosto de 2014, tivemos a honra de receber em nossa casa espírita, Centro Espírita Paulo de Tarso, o palestrante espírita Agnaldo Paviani. Antes de proferir a palestra, tivemos a honra de tomar um café da tarde com ele e gravamos aquela conversa muito agradável que aqui reproduzimos. Aproveitem. E é gostoso, né, essa confraternização, né? Acho que é uma das partes melhores da gente estar viajando, visitando casa espírita, conhecer pessoas, trocar experiências. Eu acho que nós, no movimento espírita, somos muito carentes disso, dessa troca de informações. Nós conversamos, nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Geraldinho, né? Geraldinho trabalhou com o Sim, conheço. Inclusive, quando ele vem aqui na região, ele fica lá em Itapira, lá com o Sérgio. Isso, lá em Itapira, ele é amigo do Sérgio. Então, aí nós fomos lá fazer uma entrevista com ele e ele falou isso, né? Que, por exemplo, quando nós passamos a tarde lá com ele, né? E aí ele fala que são reencontros. Uhum. Entendeu? Eu achei muito bacana isso. É verdade. São reencontros que nós já não só de existências anteriores, mas até de planificação lá no plano espiritual, antes de encarnar. Uhum, exatamente. Então essa troca ela provoca um preenchimento. Um preenchimento. Né? E acho que contribui até mesmo para o fortalecimento do nosso movimento espírita, né? Porque quando nós unimos as ideias, os objetivos, tudo fica menos difícil, eu diria assim, né? Bem menos. Então, eu acho realmente muito, muito importante. Muito importante. É, então, por exemplo, agora pouco você estava falando, né? Eu até gostaria de ver a sua opinião, né? Que, por exemplo, no movimento espírita, a maior parte dos que se dizem espíritas é de origem católica, né? Sim. A maior parte. Não sei te dizer quanto, né? Mas sim, grande parte. Seguramente é mais de 50%. É verdade. E são poucos, aliás, os que são de berço. Uhum, sim. E nós fomos, nós crescemos naquela visão católica, mas não praticantes. Uhum. Porque entre os próprios católicos, a porcentagem dos realmente praticantes são poucos. São poucos. E aí a gente acaba levando para o movimento espírita, para o dia a dia, né, da casa espírita, a gente acaba levando também esse comodismo, entre aspas, do católico, né? E aí a gente fica naquele negócio, né, Agnaldo? Não sei se você vê isso. Por exemplo, a gente vai no centro, assiste a palestra, toma passe, vai para casa. E não se modifica interiormente. Continua brigando em casa com a família, continua arrumando encrenca no emprego, na escola e assim por diante. Então, quer dizer, nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Porque eu me lembro quando eu era católico, né? Então a gente ia à missa, assistia o sermão, assistia a missa, comungava, né? E saía de lá, né? Exatamente. Com a mesma situação, né? Então, acho que a gente tem que mudar um pouquinho, né? Não sei como é que você vê isso. Não, eu concordo com você. A gente precisa mudar um pouco essa visão, porque isso é até compreensível no início. Quando nós estamos começando na doutrina espírita, normalmente nós vamos procurar o centro espírita porque estamos com algum problema, geralmente um problema espiritual. Então é óbvio que quando a gente chega, tem esse processo de adaptação. Você começa a assistir as palestras, você vê o passe, você sente a melhora. No entanto, nós não podemos esquecer que a doutrina espírita é uma doutrina dinâmica, né? Ela traz como base o conhece-te a ti mesmo, que está lá e parado no livro dos espíritos, desde a época de Sócrates, a lembrança que os espíritos fazem a Kardec na questão 919, se não me falha a memória. Então nós precisamos entender que esse é o processo, que a partir do momento que nós ingressamos na doutrina, aprendemos, aí a gente precisa começar a fazer a nossa parte. Mas o que é desafiador, eu me lembro de uma frase de Platão, onde ele diz assim: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. O grande problema da humanidade é quando o homem tem medo da luz. E a princípio pode parecer uma frase estranha, porque nós teríamos medo da luz. Aí eu me lembro de Chico Xavier, fazendo agora um gancho com a doutrina espírita. Chico Xavier dizia que a doutrina espírita na nossa vida representa uma casa abandonada. Quando você entra numa casa abandonada, há muito tempo, você acende uma luz lá dentro, você começa a ver, né, a teia de aranha, sujeira, poeira. À medida que nós entramos na doutrina espírita, de fato, esta luz da doutrina começa a nos iluminar por dentro e começa a mostrar aqui dentro o quanto a gente ainda tem que arrumar. Isso assusta um pouco. É por isso que a gente vê muita gente começando na doutrina, mas depois de um tempo deixando de lado, saindo. Eu tenho um amigo que diz que na doutrina nós temos muita iniciativa, mas pouca acabativa. Justamente por isso, por causa desta dificuldade, porque quando essa luz começa a iluminar por dentro, a gente começa a se dar conta do quanto a gente ainda tem que trabalhar. E isso assusta um pouco. Por quê? Dentro disso que você falou, a gente vem nessa linha de pensamento. Eu vou na minha religião, seja ela qual for, né, uma vez por semana, tomo a hóstia, eu tomo o meu passe, eu contribuo com uma porcentagem por mês e eu ou participo do tranquilo, ou participo do culto e está tudo certo. E a doutrina espírita nos ensina que não é assim, que teremos que ter todo um trabalho, porque a rigor, apesar da importância de termos uma religião, nós temos que ser coerentes. Ser religioso é rótulo. Nós temos o rótulo. É preciso saber o conteúdo, né? O que é o conteúdo. Então talvez seja daí a dificuldade da gente realmente mergulhar. E não é tanto mergulhar na doutrina espírita, porque é como nós temos, a doutrina espírita ela é extraordinária. Só que ela é esta luz que vai iluminando. E aí é isso que nos assusta, é isso que nos amedronta. Eu me lembro que nós tratamos uma vez uma moça, ela estava com um problema espiritual, ela não é espírita. E eu, como a conhecia, vi que o problema dela era espiritual. Convidei uma vez, duas vezes para ir ao centro, ela rejeitou, disse que não e tal. Mas como ela estava piorando muito e os médicos não encontravam a causa, ela aceitou. Às vezes é bom piorar um pouquinho. É, às vezes é benéfico, né? Veja como é interessante. Ela fez um tratamento, melhorou. Porque o tratamento, o problema é especificamente espiritual. Um segundo tratamento melhorou. No terceiro tratamento, ela havia melhorado muito. Ela veio conversar comigo. Senhor Agnaldo, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu disse, pois não. O quê? Ele disse, eu quero lhe dizer que eu não volto mais aqui. Eu disse, mas por quê? Lhe trataram mal? Aconteceu alguma coisa? Ele disse, não, muito pelo contrário. Eu fui muito bem tratado e, inclusive, estou melhor. Mas toda vez que eu venho, alguém fala alguma coisa sobre o conhecer a si mesmo, de fazer uma autoavaliação, e eu não quero mexer com essas coisas. Então, quer dizer, essas coisas é justamente o nosso desafio. Isso. São essas coisas, né, que precisam ser mexidas, remexidas, que é o auto-enfrentamento, que a gente concorda que não é fácil. Eu costumo brincar fazer dizendo... Fazer nascer o homem novo. O homem novo. A única coisa mais difícil do que reforma íntima é regime. Regime é mais difícil, eu acho. Regime é mais complicado. Eu acho regime mais difícil. Eu sei. Não é verdade que você não concorda comigo, alguém concorda comigo. Qual é o número da pergunta? Marcelo Bruno lembra de todas as perguntas de cabeça. Aquela que a gente... 909. Ah, ele lembra? A 909? 909 fala isso. Você conhece a si mesmo? É o... Não, o que devemos fazer é para nos modificar, né? Uhum. Então, eu estou falando com as minhas palavras. Sim. É através de esforço muito insignificante. Isso é saber quão insignificante é o que o esforço e pouquíssimos de vocês o fazem. Exatamente. Né? Porque falta a vontade. A vontade. Vê se tem aí a 909, se não tem. Está muito angélico. Exatamente. Dá para ver no meu. Falta o homem, é boa vontade. É, exatamente. Dá para ver, não atrapalha. Porque tudo está ligado à percepção que a gente tem da vida. Tudo é uma questão de percepção. Né? Então, quando eu digo assim, ah, mas isso é muito difícil. Sim, mas com base em que eu estou dizendo que é difícil? Eu ainda dizia na palestra de ontem, um sapato de mulher rangendo no meio da multidão não tem significado algum. Um sapato de mulher rangendo à meia-noite na janela do seu quarto deve despertar em você preocupação. Então, qual é a percepção que você tem disso? Né? Então, realmente é a realidade. Mas quando nós entendemos essa necessidade, e o Espiritismo nos proporciona isso. Eu terminei de psicografar um livro agora, chama-se Os Mortos Falam. E no livro tem uma frase muito simples, mas eu achei muito interessante, onde os Espíritos dizem assim, nós somos imortais, os nossos problemas também. É verdade. Não é? Porque então, o que isso quer dizer? Sim, o que não for resolvido aqui, não for equacionado aqui, nós vamos levar conosco. Por quê? Porque a gente também tem aquela ideia, digamos assim, até um certo ponto ingênua, de acreditar que morrer significa libertar-se. E isso nós poderíamos colocar entre aspas, porque é uma libertação quando você analisa a coisa por um ângulo. Você liberta-se deste corpo, deste veículo físico. No entanto, quando os problemas não foram equacionados, nós carregamos culpas, medos, traumas, nós adentraremos a vida espiritual com grandes desafios. E aí a morte não é libertação coisa alguma. Eu gosto muito de colocar como sinônimo de morte, continuação. Porque, na verdade, é isso que a morte significa, uma continuação. Então, quando você tem essas informações, é meio que inevitável a gente não pensar a respeito. Não repensar a nossa própria existência, não repensar a nossa própria encarnação. E, às vezes, a gente nota que o que tem faltado para o ser humano é justamente essa questão de qualidade de vida emocional. É como nós estamos vivendo. Você pega, por exemplo, a idade média. Na idade média, a perspectiva de vida era 40, 45 anos. Hoje a perspectiva de vida é 75, 80 anos. Mas a rigor, se você analisar a questão emocional, nós acabamos vivendo o mesmo período que o pessoal daquela época. Porque nós, isso quem diz é Augusto Cury, em um dos seus livros. Nós estamos tão viciados em atividades que nós acabamos nos permitindo uma distorção da percepção do tempo. E aí é muito comum você ouvir a pessoa dizer assim: mas você viu como é que o tempo está passando depressa hoje em dia? Não, o tempo é o mesmo. É que nós estamos deixando de lado coisas importantes. E nós é que estamos perdendo essa percepção. Recentemente eu psicografei a mensagem de um espírito, eu achei muito interessante, porque ele havia desencarnado há pouco tempo. E na mensagem, que foi mais um desabafo, tem um trecho da mensagem que chamou a atenção, que ele diz assim: eu odeio a morte. Se eu pudesse, eu mataria a morte. Apesar de que não é da morte que eu tenho raiva, mas da vida que eu vivi. Se eu pudesse voltar no tempo e adiar a morte, aí ele diz assim: eu tomaria banho de chuva, eu brincaria mais com os meus filhos, eu brincaria mais com os meus cachorros, eu seria mais criança e menos gente grande. E aí a gente se pergunta, quantos de nós, se morrêssemos hoje, não iríamos fazer um desabafo parecido? Porque a gente deixa se absorver pela vida, essa vida louca de correr de um lado para o outro, sem saber o que estamos buscando, e aí a gente perde qualidade de vida. Perde qualidade de vida. É uma pena, mas isso é uma realidade. Uma realidade. Acho que os Titãs fizeram uma música de repitar e repitar. Sim, exatamente. Mais ou menos desse sentido. Que é uma coletânea. Você sabe o que é essa música? Essa música dizem que é uma coletânea de dizeres de lápide de cemitério. É só consciência. É sério. Que eles se inspiraram que vendo algumas lápides que tinham esses dizeres, né? Se eu pudesse voltar, eu brincava mais. Então eles foram coletando aquilo tudo. E fizeram a música. Então, olha, no histórico da música é mais ou menos isso. Viu, Aguinaldo? A gente normalmente dá 2 minutos e meio para o palestrante comer, então aproveita. Certo. Ah, eu estou nos meus 2 minutos. Tá, começa contando agora, que nem o Bonner aqui na entrevista, tá? Mas lendo a pergunta direitinho, aquela que a gente estava falando, ó. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E por vezes, fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E realmente isso aqui é uma paulada, né? Posso dizer, né? É uma paulada, porque no fundo, pelo menos eu olho para os meus problemas e as minhas imperfeições que eu conheço, né? Tem umas que eu não conheço, talvez, né? Acho que eu penso assim, não é difícil mudar, não. Não é. Um pouquinho de esforço a gente consegue realmente mudar, mas por algum motivo a gente não faz. Né? Dá licença de... A espiritualidade fala, né? A educação. A espiritualidade fala que quando a gente reclama do plano espiritual, o que mais consome a gente é o remorso. E por isso que nós estagiamos assim muito tempo no remorso. Infelizmente é uma atitude improdutiva, né? Porque a gente fica na lamentação e estacionado, né? E é o tempo perdido, o tempo que você não pôde utilizar, porque é tão difícil programar uma encarnação, reunir todas as pessoas do núcleo familiar, as propostas de redenção, porque você vai ser redimido das coisas e vai tentar projetar um patamar na sua evolução. Sim. E de repente você não soube aproveitar, você perde aquela oportunidade e o tempo passa e às vezes você cai nos erros constantes. E o pior, não há nenhuma garantia que nós poderemos retomar de onde nós paramos para continuar. Nesse livro que eu citei, tem a história de um rapaz que vai reencarnar, e um dos grandes problemas dele, uma culpa que ele carrega, é que ele foi um péssimo marido numa encarnação passada. E ele diz para o benfeitor que ele quer reencarnar para acertar isso daí, porque ele tem uma dívida com a esposa dele. E o benfeitor diz assim: mas quem diz que você vai encontrar sua esposa de novo? Ela seguiu o caminho dela. Porque essa questão de karma não é exatamente com o outro, é conosco mesmo. Então, nesse caso, ele não teria a oportunidade de ressarcir naquele momento nada, porque o espírito seguiu, né, o que havia sido a sua esposa, seguiu o caminho, estava com outras vinculações, não iria reencarnar para ser sua mulher de novo, e ele carregaria essa culpa. Complexo, como é complexo. Muito complexo. Eu fico acostumado a viver em engenharia, é uma engenharia, né? É uma produção administrativa fantástica. Reunir pessoas, assim, às vezes um amigo, um parente, um vizinho. E nisso daí, a gente vai falar um pouco na palestra de hoje, há um agravante. Você perdeu uma encarnação há 50 anos atrás, tinha um significado. Não. Hoje, há outro significado. Por quê? Porque nós vivemos o processo da transição planetária. Nós já estamos no processo de degredo, as reencarnações na Terra já estão mais difíceis, já está cada vez mais complexo reencarnar. Então, há ainda esse problema também. Somando-se junto. É verdade. É muito sério isso. Porque vai ter licença química. Sim, exatamente. E você vai ter outras situações, outras situações planetárias que caixam na sua condição. E aí eu fico pensando assim, quando uma encarnação não é aproveitada, nós ficamos do lado de lá para depois reencarnar sem argumentos para pedir alguma coisa. Por quê? Qual argumento nós vamos usar? Imagine a situação delicada que ficaremos nós espíritas se não aproveitarmos essa encarnação. Porque nós temos à nossa disposição informações fantásticas, não é? O conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona é fantástico. Que argumento nós vamos usar? Ah, eu não sabia. Ah, eu não tinha conhecimento. Ah, não me disseram. Não vou poder usar esse argumento. E talvez seja por isso que algumas pessoas saem. Sai. Eu prefiro ficar na ignorância, porque vai que eu chego exatamente. Lá e é tudo verdade. Só que elas se esquecem que elas serão responsabilizadas. Porque quando eu não sei porque eu não tive oportunidade, é uma coisa. Quando eu não sei porque eu não quis, é uma coisa diferente. Eu fugi da responsabilidade. É uma coisa diferente. Né? E talvez o problema maior disso seja a questão da zona de conforto, né? Porque toda vez que a gente fala em ir além, em fazer diferente, você tem que sair daquela situação que talvez não esteja tão confortável, mas você conhece, você já administra. Ir além no conhecimento de si mesmo, como você falou, tem muita coisa a nosso respeito que nós não sabemos. Né? Que para você descobrir, você vai ter que fazer esse processo de conhecimento de si mesmo, né? De auto-enfrentamento, de se despir diante do espelho da consciência, e é isso que gera o medo. Bom, não está bom do jeito que está, mas se eu mexer pode ficar pior, então vou deixar assim. E nós vamos deixando desse jeito, né? E vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga, o tempo vai passando, né? E aí nós corremos um sério risco, né? Risco. Cai bem aquela passagem do Evangelho, muito será dado, muito será cobrado, aquele que recebeu. Porque muitas pessoas justificam assim, quando nós lançamos o livro Não Há Mais Tempo, tem um livro nosso que tem esse título, uma pessoa me questionou, mas Aguinaldo, o nome do livro me parece um tanto que inadequado. Eu disse, por quê? A senhora, veja bem, se nós somos espíritos imortais, se nós vamos ter várias encarnações até atingirmos a perfeição, concluímos que sempre há tempo. De certa forma, ela tem razão, só que a gente não pode esquecer que cada encarnação perdida pesa contra nós numa futura encarnação. E isso vai se sobrepondo. Então você imagina os problemas que nós poderemos ter numa encarnação futura quando não soubemos aproveitar essa que nós estamos agora. Que é como dizem os espíritos, a nossa encarnação atual é a encarnação mais importante da sua vida. Tem um sociólogo americano, chamado Eric Fromm, ele diz assim, que o ser humano é o único animal cuja existência é um problema que ele precisa resolver. E aí? Repete. O ser humano é o único animal cuja existência é um problema que ele precisa resolver. Aí o que, que os espíritos têm nos dito? Que as nossas sucessivas reencarnações têm sido sucessivas repetições. Então nós já estamos nessa repetição de erros, já não estamos saindo do lugar há muito tempo. E isso vai somando-se mais problemas no futuro. É como se nós fizéssemos empréstimos, né? Empréstimos, exatamente. Você pega um empréstimo num banco, aí vamos fazendo, depois faz um outro empréstimo no outro banco para pagar o primeiro empréstimo. Exatamente. Aí depois o terceiro. Rolando dívida. E a nossa dívida já está muito grande, né? Então nós temos que. E tem também a questão de que, se nós queremos continuar encarnando neste planeta, junto com pessoas e espíritos que nós já temos afinidades, né? Então é bom que também estejamos no nível que possamos evoluir junto com o planeta. Senão, de fato, não vai ter um prejuízo maior. A pessoa vai talvez habitar um outro planeta de provas e expiações, mas ela vai perder a chance de acompanhar aqueles espíritos que ela já tem todo esse trabalho feito. E isso que você está dizendo é tão importante que a gente pode fazer uma análise até mais simples em relação às pessoas que nós amamos. Família, filhos, né? Mãe, pai, esposa, marido. Se nós nos recordarmos, por exemplo, de André Luiz, quando André Luiz desencarnou e passou aquele período numa região de sofrimento e tudo mais, a sua mãe já estava desencarnada, o seu pai já estava desencarnado, ele tinha duas irmãs que já estavam desencarnadas, e nós observamos no livro Nosso Lar que durante o período que ele ficou sofrendo, ele não se encontrou com nenhum deles. Eu estou falando, depende muito. Porque é a questão da evolução. Essa separação a que você se referiu, ela pode acontecer aqui mesmo na Terra. E depois ele foi informado, lá mesmo no Nosso Lar, que o seu pai estava numa região de sofrimento pior que a dele, as suas irmãs ainda estavam apegadas à Terra, e a sua mãe, por ser um espírito mais evoluído, estava numa dimensão que ele não tinha acesso. Tanto é verdade que para visitar a sua mãe depois que ele estava no hospital, ele visitou em desdobramento, entre aspas, em sonho, ele dormiu e um dos seus corpos foi visitar a sua mãe. Então veja que essa separação das pessoas que nós amamos, elas podem acontecer aqui mesmo, né? Na Terra e no plano espiritual correspondente à Terra. São questões delicadas, não é? São questões delicadas. E aí entra aquela questão muito complicada também, que as pessoas que nós amamos, né? A mãe de André Luiz o visitou no umbral durante anos, sem que ele nem percebesse a sua presença. Isso significa o quê? Que nós não temos como resolver o problema das pessoas que nós amamos. Nós podemos ajudar, nós podemos contribuir, no entanto, cada um vai responder por si. Não há como você intervir nesse sentido, né? Nós não temos esse poder de mudar as pessoas. Faixa de vibração, elas são importantes, são a sintonia. São a sintonia. É a lei da sintonia. Exatamente. Ela estava lá do lado. Exatamente. Mas ele não a percebia. Não é, mas ela podia ver. É o que ocorre com os espíritos mais graduados. Mais graduados. Se nós recordarmos, por exemplo, do livro Voltei, é um livro antigo, psicografado de Chico Xavier, pelo irmão Jacó, ele narra no seu enterro. Dois espíritos, ele estava no próprio enterro, estavam velando seu corpo, ele estava ali, e dois espíritos se aproximaram e um disse para o outro: olha, onde é que está o velho Jacó? Eu não estou vendo ele estava do lado, justamente por causa disso. Eles estavam vibrando num outro patamar e não via, né? Mas aí entra também uma questão muito interessante, que eu gosto muito de debater, de conversar, que é a nossa visão de plano espiritual. Infelizmente, a nossa visão de plano espiritual ainda é muito limitada. Muito. Porque nós não temos um plano material e um plano espiritual. Nós temos inúmeras dimensões espirituais que vão se desdobrando e nós vamos nos localizar em uma delas de acordo com a nossa evolução, né? Então, para o plano espiritual, logo depois da Terra, eles têm outro plano espiritual e assim sucessivamente. E aí há essa diferença de padrão vibratório. Então, você tem as cidades, você tem os hospitais, você tem as escolas, de acordo com a evolução do espírito. Por isso que é tudo muito relativo. Quando eu digo assim, olha, espírito desencarnado não dorme, não come e não bebe água, eu estou dizendo uma verdade, porque eles não têm essa necessidade. No entanto, se eu disser espírito desencarnado precisa comer, precisa beber, precisa dormir, eu também estou dizendo uma verdade, porque aí vai depender de qual dimensão espiritual eu estou falando e qual a evolução do espírito que eu estou referindo. Qual o nível evolutivo? Exatamente. O princípio é a materialidade, a matéria. Quanto mais apegado à matéria, maior a necessidade dele desse comportamento. Exatamente. Porque o perispírito, ele não deixa de ser matéria. Uma matéria mais que tenciada, mas não deixa de ser matéria. Então, à medida que há uma evolução, há menos necessidades, né, de ordens mais práticas, como aqui na Terra. A gente vê relatos em inúmeros livros da necessidade ainda que tem os espíritos apegados à matéria quase idênticas à nossa, né? Daí nós temos, por exemplo, muitos casos de obsessão por causa do vício na bebida, nas drogas, assim por diante, né? Alguns até maiores do que as nossas, né? Você vê, eu não lembro agora o livro, mas que... Qual é o livro? Foi até que você estava contando outro dia. Que levam o espírito em desdobramento, vai para uma zona no plano espiritual onde tem bebida, tem sensualidade, tem sexo, tem tudo aqui. Exatamente. Né? Então assim, você vê que os espíritos frequentam, os próprios espíritos já desencarnados frequentam esse tipo exatamente de lugar. Né? E às vezes a gente aqui na Terra já nem precisa disso, já nem tem essas viciações. Essas viciações, exatamente, exatamente. A espiritualidade fala que nós temos que começar a espiritualizar-nos desde encarnado, para que quando nós tivermos a nossa fase de transição, a gente não sinta falta tanto da comida, tanto das necessidades que a gente tem, né? É a famosa sopinha lá do nosso lar, né? Que eu, outra vez, sopa. É, porque é uma... Eu particularmente não tenho medo de morrer. Eu tenho medo que vão me dar para comer do lado de lá. Porque realmente é um problema. Você não vê uma Coca-Cola, nada. É sopa ou caldo. É sopa ou caldo. Cafézinho. No máximo, um chazinho. Isso é desesperador, não é? Tem uma Coca-Cola lá. Um cafézinho, eu adoro café. Café, chocolate, boneca, chocolate. Não, a gente começa a tomar muito chá agora, muita erva. Gente, não gosto de chá. É um caldinho, você não gosta? Eu gosto. Eu gosto. Mas esse negócio, a gente estava vendo essa palestra que você deu, a gente foi ouvindo indo para o aeroporto, eu não sei se você vai lembrar, mas o Marcelo estava entrando mediúnico um pedaço do caminho. Tá. É. Mas o quando você fala justamente da zona de conforto, né? De como que é difícil para a gente a zona de conforto. Você faz até um exercício com o pessoal, que como era só áudio que a gente estava tendo, eu não sei qual que era o exercício para você falar, tá vendo? Como é muito mais fácil ficar naquela outra posição confortável, né? Exatamente, exatamente. É, a gente faz uma brincadeira mesmo nessa palestra. É isso mesmo, fica... Ô, Rinaldo, o Tuporanga é perto de Uberaba, né? São José do Rio Preto é. Perto do José do Rio Preto. É. Nós estamos assim, o Tuporanga está a 540 quilômetros de São Paulo. Certo. E nós estamos a 300 quilômetros de Uberaba. O Tuporanga fica ali quase de divisa com o Mato Grosso do Sul. Certo. Quase de Mato Grosso. Então é um pouquinho mais distante. Um pouco distante, dá umas 3 horas até Uberaba. Eu ia perguntar, quer dizer, não é tão distante também, né? É... É, vamos dizer assim, podemos dizer que é da região, né? Mas o que eu quero lhe dizer é que o nosso querido Chico, ele teve uma influência no Brasil todo, praticamente. Ah, lá no Gramadão. E lá para a história de vocês, lá em Botucaranga, tem alguma família que frequentava lá com mais frequência? Teve alguma influência, assim, algum trabalho do Chico e algumas famílias que se sentiram mais motivadas a trabalhar mais ativamente lá em Botucaranga? Sem dúvida alguma. Você poderia contar bem? Eu ressaltaria dois aspectos. Um deles, a própria fundação do Centro Espírita. Porque na época do Chico era muito comum isso, né? As pessoas visitavam o Chico, voltavam empolgadas e fundavam o Centro Espírita. Lá em Botucuranga não foi diferente. Muitas pessoas fizeram. Mas foi em 1940 que foi fundado. 40, 1940. E o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo. Sim, Pedro Leopoldo. Mas o pessoal foi para lá. Foi para lá. O fundador da nossa casa, nós temos uma mensagem de Emmanuel, datada de 1944. Você sabia disso, Regina? O quê? Nós temos uma mensagem de Emmanuel através do Chico Xavier, datada de 1944, uma mensagem sobre o caminho de Damasco. É mesmo? É, e onde está? Está arquivado lá conosco. Ela tem na documentação do centro. Nossa, e uma coisa que o Chico influenciou bastante foi no trabalho de sopa. Votuporanga é uma cidade extremamente espírita. Votuporanga tem 90 mil habitantes e 19 centros espíritas. Olha só, poxa. Muitos. 19 centros. Nós temos 7 centros aqui, só um que, que podemos dizer que é maior que e o outro. E assim, centros grandes, tem o grupo Cis Maria Nazaré, são 700 pessoas. Oh, Maria de Nazaré é o do Givaldinho. Givaldinho é um dos maiores da cidade. Tem o Emmanuel com 500 pessoas, o Bezerra são 300 pessoas. Então lá em Votuporanga tem você e o Givaldinho? Sim, sim. O Givaldinho também é de lá. É. Então, em todo o trabalho influenciado pelo Chico, respondendo a sua pergunta, toda a casa espírita tem esse trabalho de sopa. O nosso é todo domingo de manhã, nós temos trabalho, o almoço, com as famílias carentes, naquela característica que o Chico fazia mesmo. Muito bem, naquele estilo lá. Porque nós achamos, eu concordo plenamente com você, eu acho que o Chico Xavier, para o Espiritismo, depois de Kardec, é a grande referência. Né? Não tem. Eu acho que a doutrina espírita ela se alicerça num tripé, Jesus, Kardec e Chico. Claro, sem menosprezo algum aos demais espíritos missionários que estiveram aí, né? Mas o Chico deu realmente essa impulsão no movimento espírita, especialmente no Brasil, né? Nós devemos muito a Chico Xavier. E lá na nossa região, como eu disse, nós somos muito influenciados por essa questão da sopa. Eu tive a felicidade de encontrá-lo duas vezes, ainda moleque, mas eu vi o Chico duas vezes, estive lá em Uberaba. Cheguei a abraçá-la, já estava doente na época, atendia com dificuldade, né? Foi aquele período assim que a gente ia para Uberaba e nunca sabia, será que o Chico vem, será que o Chico não vem, será que ele vem? A gente ficava naquela expectativa, mas eu pude estar com ele duas vezes. E aí a gente importou, como muitas pessoas importaram, aquele trabalho, aquele ritmo, aquela vivência, né? Do médium, né? Do grande médium Chico Xavier. E tem alguma história lá de alguma família cujas cartas do Chico influenciaram mais decisivamente, alguma coisa nesse sentido? Tem várias famílias lá que hoje não é que estão à frente de centros espíritas, mas são grandes trabalhadores que contribuem com as casas espíritas depois de terem recebido mensagens de seus filhos através de Chico Xavier. Muitas famílias. O Divaldinho também, parece que ele teve uma influência muito ativa. Sim, o Divaldinho na época era amigo do Chico. O Divaldinho frequentava mais assiduamente. Sim. Frequentava. Não, obrigado. Então, nós tivemos há muito tempo. Ah, já estava falando mesmo. Você está disponível. Não, mas a gente vai ficar com a gente depois tira o vídeo. É para. Ele faz a edição. Aguinaldo, depois você acompanha lá no YouTube, você vai ver que a edição. A edição foi uma tragédia. Obrigado, ele faz a edição. Aí a gente vai ouvir e lembrar da mesa, né? Eu tava falando isso e aquilo, Aí você vai falar assim, pô, mas que falando, eu não comi. Não, mas eu comi até demais, agora. Eu comi mais que eu devia já. Eu não comi o coração. Comi o coração. Você sabe que a gente faz toda vez. Comi também. Toda sexta-feira. Você vai se deixar aí? Olha lá, viu? Aproveito. Toda sexta-feira a gente faz o... Marcelo contou que era um programa da rádio, que a rádio... Eu só não entrou em detalhes, só falou da... Então, tem uma rádio num bairro aqui perto, chamada Rádio Capela, que pega aqui em Vinhedo todo. Então, essa rádio, ela mudou a programação e ela começou a tocar forró universitário. E música sertaneja. Né? E aí ela acabou com os programas que tinham algum tipo de fundo religioso, inclusive do centro, e aí a gente falou, poxa, vamos continuar fazendo... Então a gente arrumou um jeito de transmitir pela internet, qualquer pessoa com acesso à internet pode escutar no mesmo horário, sexta-feira às 10 horas, que agora a gente tenta esse ponto 9h30. Mas a gente faz lá em casa e vai só o homem. Sou eu, Marcelo, tem outro irmão nosso chamado Zé Irmão, e é Zé Irmão mesmo, porque não é aquele que fez o... Ele é o irmão José Irmão. O nome dele é José Irmão. E o Fábio, né? E é sempre um copinho d'água que tem lá pra gente, né? Outro dia foi a Sônia e a Érica, que é a esposa do Fábio, nossa, um banquete, e constrangedor. Eu falei assim, ele é tudo de bom na vida dele. É verdade. Ele é muito gentil, ele cede espaço, a gente vai na casa dele, e o Marcelo falou, vamos levar um agradinho lá pra Guilherme, né? Ele cede o espaço dele, o Fábio tá muito louco, mas eu também quero participar. Aí eu deixei uma parte pra ele e uma parte pra nós. Fizemos um banquete, tá até difícil de ouvir após o programa, porque a gente tá tudo machucando. Pecado agudo. Muito bom, né? Muito bom. Tudo aqui hoje está muito bom. delícia. E o Geraldinho, você conheceu ele aonde? Eu conheci ele num evento em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Como eu participo de muitos eventos, eu participei de um evento do Entre Médios, um evento realizado lá pelo Robson Pinheiro. E ele era um dos oradores. Ele era um dos oradores. Eu o conheci lá. Conheci lá. E depois conheci a obra mediúnica dele, né? Todo aquele trabalho que ele fez, né? Ali com os anos de vivência com o próprio Chico. Né? Trabalho muito bom. Sensacional. É, Geraldo Lemos. O espiritismo está crescendo, né? E a gente percebe como cresceu a vontade das pessoas em entender, em querer saber. Nós começamos com os cursos de uns 6, 7 anos atrás, tinha 40 pessoas. Hoje nós estamos com 280. Nossa, chegou a 300, depois caiu um pouquinho para 280. Porque sempre tem aquele vão empolgar. Você sabe, Sônia, que isso depende, viu? Nós estávamos conversando isso hoje, né, Guilherme? Sim. O espírito mesmo não está tão interessante. Mas nós vamos cair naquela temática de que eu não vou fazer porque eu não tenho interesse de envolver, porque eu não quero ter a responsabilidade de mudar. Que importante você falar. Mas a verdade é a seguinte, nós somos os trabalhadores da última hora. E a gente tem uma noção de que nós temos uma dívida muito grande, né? E que nos é dada essa oportunidade para a gente se redimir, ajudando, trabalhando com Jesus. Então, a gente tem que ter esse conceito acima de tudo, porque nós temos, não é uma questão nem de opção, nós temos que fazer isso. E se a gente não vamos sofrer o que sofreu nas arenas os cristãos, de até 300 anos depois de Cristo, né? Que acontecia nas arenas de Roma. Nós temos os livros aí, 50 anos depois, que dá uma descritiva bem grande do sofrimento. O próprio Ave Cristo. Ave Cristo, tudo obra de Emmanuel. Sim. Mas o mais importante é que hoje a gente não tem as arenas, né? Acho que o nosso maior inimigo são as nossas falsas, falta de força de vontade e querer se acomodar dentro do que o movimento aqui, né, material, nos convida. A gente quer sair, não quer perder a chance de ir para o cinema ou para uma festa ou modificar hábitos, porque vai ter que sair desses núcleos. Nós sabemos que as frequências são muito negativas, né? Apesar que tem uma beleza estética. Na verdade, não são boas vibrações que a gente encontra nesse ambiente. E dentro disso que você falou, me parece que é uma tendência natural as pessoas estarem se aproximando da doutrina espírita cada vez mais, pelo fato de que o espiritismo apresenta respostas coerentes para as grandes questões da vida, né? Uma coisa assim, você pega a reencarnação. É impossível você compreender, não é amar, é impossível você compreender a bondade e a misericórdia de Deus e a justiça se você não tiver como base a reencarnação. Porque você não consegue entender como é que não Deus tem sentido. Não tem sentido. Não tem sentido. Olha, me dizem que Deus é bom, justo e misericordioso. A filha da vizinha nasceu saudável, meu bebê nasceu e morreu durante uma semana. Onde a justiça? Onde entender um Deus bom e justo sem você considerar a reencarnação? Diferenças sociais, raciais, os preconceitos, nações extremamente vitimizadas, como nós estamos vendo aí na Nigéria, né? O ebola correndo, e os cataclismas, os resgates. Então, o espiritismo é uma luz para a gente. É uma luz. Porque senão a gente ficaria revoltado. Né? Ver tudo isso, e aí a raiva. Sim, por não entender o que é que isso está acontecendo. A Guinaldo fala sempre para quem não acredita no espiritismo que existe outra vida. Falou, você não acredita? Não. Então vou falar só uma coisinha. Deus é nosso Pai? É. Você acredita que Ele é o teu Pai? É. Ele é justo? É. Eu falei, é justo, só existe essa vida. Várias pessoas já me responderam, só. Eu falei, não. Deus, se é nosso Pai, Ele é incoerente. Porque como Ele é nosso Pai, se para você você tem uma vida boa, o outro está ali na sarjeta, o outro é negro, o outro está com câncer terminal. Os pais não querem bem a todos os seus filhos, os pais. Quer, meu pai quer bem, quer meu irmão e quer minha irmã. Então, nosso Deus Pai é incoerente, né? Porque dá fortuna para um e a miséria para outro. Então, existem novas oportunidades, novas reencarnações. É isso que eu falo para muita gente que é cético. Eu falo, coisinha boba, é simples isso que eu estou falando. Eles começam a pensar, de repente, um dia volta assim, tu sabe, você tem razão. Não, e fica uma sementinha. Uma sementinha. Eu falo, Deus seria incoerente, então. Que Deus é este? Eu falo. Eles começam a pensar. Despertamento, né? Hoje se não desperta, é uma semente, né? Mas meu pai não queria que eu fosse diferente do meu irmão. É meu pai aqui da Terra. O teu pai, que você disse que é o teu pai, ele quer toda essa diferença. Você acha que teu corpo acaba, sofre, vai lá, enterra, você lá, acabou? Falei, como que acabou? Aí ele começa a pensar. É bem simples, é uma coisinha para falar até para criança, para começar a despertar. Mas é o meio que eu achei de falar da minha doutrina para aquelas pessoas que ficam falando ao contrário. Que eles falam sem brincar, sem ter argumentos, né? Ô, Agnaldo, só uma coisinha. Por exemplo, você, eu imagino que, como você é de berço espírita, você deve ter começado na oratória mais precocemente também, sim, né? Imagino. Comecei. Os trabalhos foram surgindo aos poucos. Na oratória, eu comecei com 15 anos. Eu já faço palestra desde 15 anos. Desde 15 anos. A princípio lá no centro, né? Sim, eu assumi a direção do trabalho mediúnico, aos 14. Aos 14. E a direção do centro aos 15. E aí, juntamente com isso, eu comecei na oratória. E aí depois, agora mais recente, há 12 anos, eu comecei a psicografia de livros. Uhum. Nós estamos aí com 29 livros editados. E mais recentemente, há 7 anos atrás, nós fazemos o trabalho de cirurgia espiritual. Que é o próprio Dr. Klaus que faz, que é um médico alemão, ele é o atual dirigente espiritual da casa, e toda terça-feira é um dia que nós dedicamos para esse trabalho de cirurgia espiritual, de tratamento espiritual. Sem incisão na pele. Sem incisão na pele, tudo a nível de perispírito, sem instrumento, nada. Então esse foi o trabalho mais recente que surgiu no campo espiritual. Então primeiro veio a direção do centro, veio as palestras, aí mais tarde a psicografia dos livros, e por último, esse trabalho de cirurgia espiritual. E em termos profissionais, foi graças à oratória que você se sentiu motivado em trabalhar como na consultoria? Exatamente. Por exemplo, na consultoria, eu fico imaginando, né? Aqui na nossa região, nós estamos próximos dos grandes centros, né? Vamos dizer assim, né? Campinas, São Paulo e tal. Agora, lá em Votuporanga, né? Você está um pouquinho mais distante. Eu achei curioso isso, né? Você trabalhar, buscar uma atividade como essa. Mas grande parte... Como surgiu? Como é que foi o negócio? Mas foi dentro disso que você falou. Como eu tenho uma facilidade para falar, falo várias vezes cedo, as pessoas, os amigos começaram a dizer, olha, você poderia trabalhar nesse campo e tal, você teria, assim, um acesso bom a isso. E aí eu comecei a pensar no assunto e nós fomos fazer isso. Mas a grande parte das minhas palestras nessa área, que é no campo profissional, eu faço bem distante de Votuporanga. Eu vou para São Paulo, lá também, mas bem menos frequência. Né? E aí foi um campo que deu certo, aí a gente não usa a linguagem espírita, né, em respeito às pessoas, né, que aí não são palestras religiosas, mas usa muitos conceitos da própria doutrina espírita, né, e usa dinâmicas, as brincadeiras, então tem dado certo. Motivacionais, você faz várias dinâmicas, então isso acrescentou no currículo, ficou muito bom. Ficou muito bom o trabalho. A maior parte das vezes é a questão de relacionamento. Eu faço muita palestra em empresas, a questão do relacionamento entre funcionários. A questão RH, de competição, de competitividade, que até um certo limite é bem-vinda, é natural, isso faz bem para todo mundo, até para a empresa, mas depois de um certo tempo... Passa a ser perdido. Ainda recentemente eu fui para um hospital, para alguns enfermeiros. Vou falar agora em Rio Preto, na empresa 3M do Brasil, também para funcionários, lá nós vamos falar sobre segurança. Eu fui convidado para falar sobre segurança. Como não é minha área, nós vamos tecer alguns comentários sobre a segurança no trabalho e a partir daí a gente vai desenvolver o tema segurança emocional. Porque todas as outras seguranças que nós buscamos, a segurança da nossa casa, a segurança do trabalho, ela começa com a segurança emocional. Se eu não tenho a segurança emocional, eu posso me cercar de uma série de situações que me dão uma suposta segurança, mas eu mesmo consigo estar em seguro. Então a gente vai fazendo esses links com aquilo que a gente aprende na doutrina para essas palestras, e tem sido muito útil. Tem ajudado bastante gente e tudo mais, né? Então tem sido muito bom. Oi? Interessante. A doutrina tem essa capacidade ardente, né? Você consegue discutir qualquer assunto em qualquer lugar com qualquer pessoa. Né? Quando qualquer você tempo. Exatamente. É. Por isso que tem um pessoal que gosta mais da área científica, isso. Né? Aí vai. Muito obrigado. Começa a fazer aliança entre física quântica e espiritismo. Eu tenho uma dificuldade enorme de entender isso. Uhum. Aliás, eu gostaria que alguém tivesse que me explicasse mais detalhadamente. Mas então tem o pessoal que é mais da vertente religiosa. Isso, né? Exatamente. Então, você pega o Severino gosta muito, né, das traduções. As traduções, dos evangelhos, da Bíblia, né, aquela análise que ele faz da Bíblia. E é muito legal. Muito bom, né? Por sinal. Você pega o original e traz para o português. Exatamente, muito bom, por sinal. Então a gente vem fazendo esse trabalho. E isso acaba me ajudando, profissionalmente eu também trabalho como terapeuta holístico. Então, qual é o benefício disso? Como eu viajo muito para divulgar a doutrina espírita, eu consigo conciliar. Porque eu tenho família, tenho 4 filhos, né? Tenho as contas naturais de qualquer pessoa normal, né? Então, tanto as palestras motivacionais como a terapia holística me permite estar viajando sem aquele vínculo empregativo de estar, né, das 7 da manhã às 6 da tarde, segunda a sexta, porque aí fica impossível essas viagens para divulgação. Então a gente consegue conciliar. Lá na editora fica a minha esposa e a minha filha, e elas que trabalham na editora, elas cuidam da editora, e a gente pode... tem essa elasticidade, essa flexibilidade no tempo para conciliar o trabalho profissional com o trabalho espiritual. E muitas vezes eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Alguém me convida para alguma cidade, para um trabalho profissional, uma palestra motivacional, eu vejo se tem algum centro lá e tal, e aí vou e faço o trabalho profissional e o trabalho espiritual, né? Dá para conciliar desse jeito. Então isso nos facilita muito as viagens. Porque é um dos trabalhos que tem mais faz atualidade e é o trabalho de palestra. Eles têm viajado muito. E o caminho de Damasco é o centro, né? É o centro. Aí a editora Sintonia, ela foi fundada que ano? Ela foi fundada 7 anos atrás. 7 anos. Tem 29 livros? Você está fazendo já. 3, 4 livros Sim, por ano? Por ano, exatamente. Mais? Dá até mais, vezes, dependendo do mais ano. Antes você tinha livro com... Exatamente. Nós tínhamos há 4 livros, exatamente, 4 livros editados, bem lembrado pela Margareta. 4 livros editados pela editora do Divaldinho, que é lá de Botuporanga também. Sim. Quando nós tínhamos ainda a editora, nós lançamos 4 livros. Aí você brigou com eles? Não, obrigado. Foi uma, não houve nenhuma briga. Porque tinha que pagar muito. Porque assim, quando você lança o livro por outra editora, há todo um processo burocrático onde o retorno da sua instituição é muito pequeno. Acaba sendo pequeno. Como nós tínhamos a nossa instituição para manter, então nós achamos por bem montar a própria editora, porque aí todo o retorno do livro fica na própria instituição. Né? E aí foi onde a gente decidiu, e aí nós tínhamos 4 livros e lançamos os outros livros pela editora Sintonia, mas tem dado mais ou menos isso. De 2 a 3 livros por ano a gente consegue produzir. Mais ou menos isso. Não, mas eu falei brincando, né? Falei isso aí. Brincou com o Divaldinho brincando, né? Não, tá. Eu imagino que mesmo que tenha um problema muito sério para brigar com o Divaldinho. Não, de maneira alguma. A gente vai fazer dois trabalhos aqui por ano também, no centro do Brasil. Vocês têm algum trabalho junto lá com as outras? Não, porque o centro dele fica no sentido oposto da onde está localizado o caminho da massa. Ele está de um lado da cidade e estou de outro. Né? Mas eu digo assim, vocês têm, juntando todas as casas espíritas, por exemplo, esse trabalho que vocês fazem entre médicos? É o entre médicos, tem um entre médicos. É um trabalho coletivo das casas? Não, o trabalho do entre médicos é um trabalho específico do caminho de Damasco. Quem realiza o entre médicos é o grupo Caminho de Damasco. E aí as outras casas participam com os trabalhadores, vão prestigiar, mas é um evento organizado pelo Caminho de Damasco. Ah, é só a nossa casa que realiza. O pessoal das outras casas participam, prestigiando, vão para assistir, as coisas todas. Mas quem organiza são vocês. Porque na verdade é um trabalho assim difícil de organizar, porque é um evento caro. é um evento difícil para fazer. O orçamento é, o orçamento é altíssimo, as inscrições nunca cobram valor. Todo entremês a gente fica aí devendo 3 a 4 mil reais, depois a gente vai fazer promoção de angariar os fundos para cobrir todo o gasto. E a própria estrutura espiritual, né? Porque você sabe que onde acende-se uma luz, chama-se a atenção das trevas. É. Então a gente tem que fazer todo um trabalho espiritual. Nós vamos, por exemplo, o evento é sempre em outubro. Quando é março, a gente já começa a fazer as vibrações espirituais para o evento, para o espaço, a gente já reúne os médios. E aí os trabalhos mediúnicos vão para a estrutura do evento, até para os oradores que vão participar. A gente toma esse cuidado. As vibrações, porque imagine você a movimentação que existe por parte dos espíritos inimigos do bem para que um evento desse não aconteça. Então, assim, nós temos muita dificuldade. E o pior, que nossa casa é uma casa que tem muito trabalho. Nós temos atividades todos os dias de segunda a segunda. Nós temos 3 grupos mediúnicos. Não interessa se é sábado, domingo, não, feriado. Não, lá não tem isso. É, Natal, não. Ano Novo. Para você ter uma ideia, nós temos uma sessão mediúnica que é feita no dia 24 de dezembro, à meia-noite. Todo dia 24 de dezembro, à meia-noite. Estou, querida, sessão mediúnica, é, 24 de dezembro. À meia-noite. Faz 3 anos que nós começamos esse trabalho, onde os espíritos usam a vibração da noite de Natal, aquela energia, para socorrer espíritos mais necessitados nas regiões inferiores. Então, nós começamos isso, nós fizemos um ano, o pessoal gostou, então a gente faz assim. Nesse dia os trabalhadores não são obrigados a ir, mas vai, a maioria vai. Então nós temos atividades todos os dias, porém, nós não somos um grupo grande. É um grupo reduzido, então é muito trabalho. Então assim, é um grupo que trabalha bastante. Tem lá um grupo pequeno, mas é um grupo que trabalha bastante. Na segunda-feira nós temos atendimento nas matas, onde nós fazemos atendimento nas matas, atendimento espiritual. Emocional. Nas macas? Nas macas. Mas do hospital? Não, são macas que nós colocamos, imagine assim. Ah, na casa de vocês. Na casa espírita. Imagine, por exemplo, as cadeiras onde você toma um passo, no lugar das cadeiras, as macas. Aham. Né? Que vem entidades lá. Sim, sim. Que são aqueles casos de obsessões mais graves que nós tratamos. Que vão muitas pessoas procurando trabalho. Na terça, a cirurgia espiritual. Na quarta, são os estudos. Na quinta é a mediúnica, na sexta a palestra pública, no sábado são visitas nos lares e no domingo é o almoço. E na segunda começamos tudo de novo. Uhum. E só à noite é o trabalho espiritual. E durante o dia ela fica aberta o dia todo porque tem a creche, é das 7 da manhã às 5 horas da tarde. Tem a livraria. Tem a livraria, é tudo aquilo que tem numa casa espírita, uhum, né? Então tem bastante trabalho. As pessoas, quando elas entram para o caminho de Damasco, elas já sabem que é assim, não tem hora para trabalhar. Não tem hora para trabalhar. É como você falou, sábado, domingo, feriado. Olha, tem trabalho, cirurgia espiritual do Klaus. Nós temos trabalho. Caiu Ano Novo, Natal, feriado, não interessa. Vai continuar. O trabalho está lá, nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá trabalhando. Certo. Porque a gente entende que é isso, é assim que tem. Festividade é uma situação, ou feriado, é uma situação terrena para o espírito. O trabalho não existe. Exatamente. Sábado, domingo. Eu me recordo, até eu contei isso numa palestra outro dia. Eu me lembro quando logo comecei a cirurgia do Klaus, porque Klaus ele é muito rígido, talvez até por ser alemão, essa coisa toda, ele é bastante disciplinador, ele é bastante... Os alemães são os antigos espartanos. Pois é, ele é bem rígido. Lá no A Caminho da Luz ele fala isso, né? O Emmanuel revela isso. E quando nós começamos o trabalho de cirurgia espiritual, 7 anos atrás, eu me lembro que uma das vezes eu cheguei atrasado, até pela organização do trabalho, nós não sabíamos ainda como iria ser, se em maca, se em cadeira, se com instrumento, sem instrumento. E a gente estava arrumando tudo isso, eu entrei na sala 5 minutos atrasado. Quando eu entrei na sala, o Dr. Klaus me disse assim, o senhor está atrasado. Eu olhei no relógio e vi que era 5 minutos. Eu disse, mas não é possível que ele vai me chamar a atenção por causa de 5 minutos. Eu olhei e disse assim, o senhor está me chamando a atenção por causa de 5 minutos atrasado? Ele disse, não, estou chamando a sua atenção por causa dos 400 anos atrasados na sua evolução. Pronto. Queria mais, né? Então, assim, é mais ou menos por aí a linha de raciocínio, né? A diferença, entendeu? Então, quer dizer, vamos fazer, não é? Já perdemos muita encarnação, já a gente já perdeu muito tempo, então a gente tem essa visão. Os trabalhadores que são trabalhadores mais próximos de mim, eles sabem que é assim que funciona. Então, às vezes, eu viajo, tenho alguma pressão. Por exemplo, você vem para um ciclo de palestra, sim, né? Aí na terça-feira não tem o trabalho? Não, a terça eu estou sempre lá. Ele vem de quinta, sexta, sábado e domingo. Ele não fica mais. Quando eu viajo no meio de semana, eu faço cirurgia na terça e viajo na quarta. Tem. Raramente eu não estou lá de terça. Mas quando eu vou para um lugar assim um pouco complicado, uma região muito complicada, o grupo fica lá, de sobreaviso. Então eu ligo e digo, olha, eu estou aqui numa região, não está muito legal, a pressão espiritual não está muito favorável. Em meia hora eles se reúnem e fazem um trabalho mediúnico à distância, vibrando para onde eu estou, tudo certinho. É um suporte, é um suporte espiritual. Faz a sua pergunta, depois eu faço. Pode fazer. Eu queria saber, Jornal, ela falou que tá o mentor da casa, o mentor da casa, ele tem dado algumas recomendações para essas modificações que nós estamos passando. muitas. Inclusive o Cláudio teve o cuidado de escrever um livro agora recente que nós lançamos, chama-se O Período das Crises, onde ele fala todo esse processo de crise que nós estamos atravessando, e assim, não com o objetivo de assustar, mas de alertar. Ele diz que os próximos anos serão muito difíceis para todos nós. Nós teremos um resto de ano muito complicado e o ano que vem ainda pior, principalmente no aspecto econômico do Brasil. Principalmente no aspecto econômico do Brasil. Então, assim, as previsões, a gente não pode dizer que são as piores possíveis, porque aí você vai na contramão da coisa. Então a gente usa aquela simbologia. Quando você vai reformar a sua casa e você começa a reforma, não fica melhor, fica pior. Mas fica pior para depois ficar melhor, né? É o processo natural. Então nós estamos exatamente nessa fase, nós estamos começando a reforma. Então ainda muita coisa vai acontecer, está aí a crise da água, né, afetando todo o Brasil. Então nós teremos aí uma série de acontecimentos que são necessários para esse arrumar de coisas, para esse processo se encaminhar em definitivo. Mas ainda assim, quando você fala, por exemplo, da pressão espiritual, dos inimigos do Cristo, essa coisa toda, ainda há muita pressão espiritual, ainda haverá muita luta, muita dificuldade. Nós teremos ainda um período de grandes lutas até que a Terra realmente se encaminhe para a sua condição de mundo de regeneração. Mas serão grandes ainda as lutas. Como é o nome do livro? Crises? O Período das Crises. O Período que ele trouxe. Esse é um dos que eu trouxe, é um dos mais recentes. Fala sobre toda essa situação que nós vivemos hoje. Pandemônio, né? Um pandemônio, realmente, um pandemônio. Agora, recentemente, os espíritos fizeram uma explicação por que o Brasil não poderia, de forma alguma, ganhar a Copa do Mundo. Houve uma razão espiritual, nós não poderíamos ganhar, porque, infelizmente, para nós brasileiros, nós ainda vivemos um tanto que iludidos. E se a gente recordar o Humberto de Campos, ou o Irmão X, através do Chico, ele disse que o Brasil seria coração do mundo, pátria do Evangelho. O Brasil, a seleção brasileira ganhando a Copa, nós permaneceríamos nessa ilusão. Que está tudo bem, está tudo maravilhoso, nós somos campeões. O brasileiro, nós enquanto Brasil, precisávamos desse chacoalhão para que a gente entenda que temos que ser campeões de solidariedade, de amor, de compaixão, de educação, né, da nossa saúde. Então, era óbvio que a seleção brasileira, por melhor que fosse, não iria ganhar a Copa. Eu brinco com os espíritos e digo que não precisava perder de 7-1 para a Alemanha, também não precisava exagerar no chacoalhão, né? A gente poderia até ter perdido. Klaus morreu. Não, eu me neguei a trabalhar com ele 2 semanas. Não, eu disse, o senhor manda um espanhol, manda até um argentino, com o senhor não trabalha. Alemão? Ele é alemão, né? Ele deve ter ficado feliz. Mas assim, e aí os espíritos, eles nos passam realmente esses esclarecimentos, essas lutas, essas dificuldades. Ô, Rinaldo, agora tem uma coisinha, né? Por exemplo, você disse que o trabalho do Entre Médiuns é em outubro. E aí em março o trabalho, a equipe já começa a trabalhar com vocês, né? Trabalho mediúnico, imaginou? Sim. Começa a vibrar para o evento. Você pode dar detalhes para nós como que vocês fazem isso? Acho que é interessante. Olha, para nós, né, Sônia? Uma experiência. Nós fazemos de tudo. Por exemplo, nós temos o hábito, um hábito que poucos centros têm, de tratar o trabalhador espírita. Porque aquele trabalhador que é médium, ele não é máquina. Ah, isso nós fazemos também. Tem, ótimo. É. Ele não é um computador. Então a gente vai fazendo esses tratamentos nos próprios trabalhadores. Sim. E aí a gente faz mentalização do lugar onde vai acontecer o evento. A gente descobre, por exemplo, armadilhas que os espíritos estão fazendo. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Às vezes a gente sofre umas investidas. Você sabia que nós fizemos outro dia uma reunião com os espíritos? José Lázaro disse que algumas pessoas, as trevas, se deram o trabalho de enviar espíritos espíritos para desestimular pessoas de fazer inscrição no Entremédio. Uhum. Então nós pegamos uma quantidade enorme de pessoas que estavam, vou fazer, não vou, e os espíritos estavam se dando ao trabalho de não deixá-los fazer. Então nós fazemos. E aí tem aquela coisa também que a gente trabalha muito, que são a questão das obsessões complexas, que aí você entra num campo mais delicado, que muitos centros, inclusive, nem aceitam, que é a questão da magia negra, dos aparelhos parasitas, de uma série de situações reais, mas que nós ainda achamos que é fantasia, que não é bem assim, que não é desse jeito. Então, assim, no decorrer do trabalho, são muitos problemas que surgem, a gente tem que estar atento. Então, eu, como dirigente do centro, eu procuro sempre estar antevendo o que é que eles podem fazer, o que é que eles estão planejando, porque é claro que eles trabalham com o quê? Com o material humano. Quando eu digo o que é que eles estão fazendo, eu não estou querendo dizer que eles têm um grande poder. O poder dos espíritos se limita às nossas fragilidades. E tem também, né, que uma coisa importante que tem que ressaltar, o campo de proteção que a espiritualidade faz para ocorrer o evento. Sim. Dentro da cidade. Uma coisa impressionante. Dentro da cidade. Quando ele descreve o que está sendo feito em volta da cidade, em volta do evento, para acontecer tudo na harmonia. Na harmonia, é. Mas é muito maravilhoso. Mas assim, é bastante trabalhoso. Principalmente essa questão espiritual. Então a gente fica lá atento, aí a gente percebe que um trabalhador tá balançando, a gente presta um socorro a ele, aí faz reunião. É uma coisa interessante. Às vezes eu chego no centro, um estudo normal. Olha que o estudo está terminando, o Dr. Cláudio diz assim: chame os médicos, vamos fazer uma sessão mediúnica agora. Eu disse, mas por que o senhor não avisou antes? Porque o senhor ia ficar pensando, os espíritos iriam saber. Nós queríamos fazer surpresa, temos que pegá-lo de surpresa. Porque se eu digo ao senhor que nós vamos fazer o trabalho, o que é que o senhor ia fazer? Ia pensar, olha, vou chamar tal médico, vamos fazer assim. Eles iriam observar, iriam se preparar antes. O senhor não sabendo, a gente pega de surpresa e eles também. Agora, nós vamos agora, nesse minuto, para não dar tempo, eles modificaram o que eles estão fazendo. Então são questões muito sutis, que com o passar do tempo, a gente aprende muito com o Cláudio. O Cláudio nessa área, ele tem muita experiência, então ele nos passa muita coisa. E aí você vai, né, com essa... E qual o objetivo, nesse caso específico, de fazer a reunião de surpresa? São, às vezes, armadilhas que eles já tinham preparados para determinados trabalhadores, ou ações que eles estavam em movimento, planos que estavam em andamento, que nós teríamos que chegar de surpresa para desfazer. Uhum. Entendeu? E houve êxito nesse caso? Sim, nesse caso especificamente sim. Como é que foi? Em outros nem tanto, mas nesse sim houve êxito, nós conseguimos êxito. E às vezes é uma coisa simples. Eu me lembro que no ano passado, nessa reunião mediúnica que nós fazíamos no dia 24 de dezembro, à meia-noite, nós fomos para a sessão, fizemos um trabalho normal. Quando estávamos terminando, 15 para 1 da manhã, os benfeitores trouxeram um espírito que estava há 100 anos sofrendo nas regiões inferiores. Eles criaram todo um esquema especial para trazer aquele espírito. Então eu fico pensando assim, se nós não tivéssemos feito mais nada, já teria valido a pena. Sim. Imaginou um espírito sofrendo há 100 anos, meu Deus. Se fosse um filho nosso, alguém que a gente amasse muito. Então, vale a pena nessa hora. Nessa hora a gente sente que muito vale a pena. E aí a gente faz todo um trabalho de orientação. Eu gosto muito do Klaus, porque, por exemplo, na cirurgia espiritual, quando você fala em cirurgia espiritual, geralmente as pessoas criam aquela imagem assim: eu vou, faço cirurgia e me curo. Isso não é uma realidade, lógico. E aí nós fazemos toda aquela explicação, olha. Isso é uma doce ilusão. Uma doce ilusão. Tem a questão do karma, tem a questão do merecimento, tem a questão do padrão vibratório. O Cláudio diz o seguinte: eu faço a minha parte, você faz a sua, o resto é com Deus. Eu vou sarar? Não sei, nós não damos resposta aqui. Uma coisa interessante, o Dr. Cláudio não dá diagnóstico. Fala. Não dá diagnóstico, porque ele diz, olha, isso aí você vai resolver com o seu médico. Nós não damos remédio, nós não recomendamos que se pare com remédio, e ele não dá diagnóstico. Porque ele me diz assim, olha, e é uma coisa coerente. Eu perguntei a ele uma vez, eu disse, Dr. Cláudio, por que a pessoa não dá diagnóstico? Ele disse, é simples. O senhor é médium consciente. Eu sou médium consciente, fico todo o tempo consciente. Nesta encarnação, o senhor não entende nada de medicina. O fato do senhor ser consciente, qualquer informação que eu vá dar ao paciente, o senhor pode filtrar de maneira equivocada e nós vamos ter um problema. Eu não posso acessar as informações que entra a questão ética, é ética da medicina. E aí você vai aí você vai arrumar um problema. Você vai estar aberto a processos. E é um problema que a gente arrumaria desnecessariamente. Sim. Porque a função é colaborar. A função é auxiliar. E pronto. Você faz um tratamento com água fortificada? Sim, com água fortificada. Toda pessoa leva. Faz uma garrafinha. Uma garrafinha. Só que aí o Cláudio não deixa a pessoa levar, né? Nós é que damos a garrafinha. É. O que pra mim é um problema terrível. Eu já briguei com o Cláudio por causa disso. Terrível sim, porque... Por causa do... É, ele dá uma média... Grana, né? É, ele dá uma média de duas garrafinhas a cada pessoa. 150 pessoas cada terça-feira. Dá 300 garrafinhas de água por semana. Imagine isso no final do mês. É isso que não pode trazer de casa, pode haver contaminação, que a pessoa trazendo de casa, porque aí entra a questão da ética também, nisso ele tem razão. Você vai, você leva a garrafinha. Vamos imaginar que aquela garrafinha, você colocou alguma coisa ali dentro, aquela água contaminou. Aí você bebe, passa mal, vai para o hospital. O trabalho do final de uma coisa. Onde você pegou essa garrafinha de água? Lá no centro me deram. Pronto, você tem um problema. Então não, as garrafas são lacradas. Elas são abertas na hora, ali é fluidificada e a pessoa pega dali. Então, nesse aspecto, ele tem razão. Porque é uma segurança, você não sabe, não é? Trabalhar numa não é? Então, essas coisas são... E você sabe, os espíritos inferiores, eles tentam comprometer o trabalho. A nossa creche mesmo, a gente está sempre atento. Porque imagine, 115 crianças de 6 a 15 anos no espaço, o risco que você corre. 6 a 15 anos, porque 6 a 15. Maiores são os piores. É, porque adolescente, né? Então, de cair, de se machucar, aí você tem funcionários, você tem cozinheira, você tem voluntário, você tem uma estrutura que não é fácil você... Hoje... E todos esses funcionários são... Você tem que pagar. Todos pagar. E tudo com férias, o terceiro, registro. Tudo, tudo. Nós temos um gasto mensal de 14 mil reais. Com esses? Com esse trabalho. Com esses funcionários? Com esses. Nossa, eu pensei que você ia falar... Não. Que era bem mais. Não, são 14 São quantas crianças? 115. 115. 115. Agora, mas você... Mas já contando os... O... As garrafinhas e tudo? Não. Creches, não, 14 mil reais é o gasto da creche. A folha de pagamento e o gasto que eu tenho com alimentação com as crianças. O básico da creche. Não. Eu não estou incluindo aqui o centro. Agora, mas a folha de pagamento está incluído... É, FGTS, não. INSS. Não, isso não, eu, 13º, essas coisas, porque isso nós contamos a mais que nós temos que pagar. Então, isso dificulta muito, porque nós somos um grupo pequeno, como nós somos uma entidade de utilidade pública estadual, municipal e federal, nós temos uma ajuda do governo de 4 mil reais. Nós temos que arrumar 10 mil reais todo mês. Sem dúvida. Ou promoção ou venda de livro. E a entidade de vocês pode usar a nota fiscal ou não? Pode usar a nota fiscal. Ah, então vocês conseguiram. Sim, nós conseguimos. Antes nós podíamos e depois foi tirado. É, nós conseguimos. Por causa da creche. É, por causa da creche, exatamente. Mas assim, é aquela história, né? É muito, muito, muito trabalhoso. Hoje em dia, está muito difícil entidade fazer trabalho social. Porque as exigências são... Muita burocracia. Vigilância sanitária, corpo de bombeiro. É super difícil, muito difícil. Mas como nós estamos num bairro muito carente, porque o nosso centro é relativamente grande. A nossa loja de palestras cabe 200 pessoas tranquilas. E é um local onde tem muitas crianças pra rua, é um bairro muito carente. Não dá pra você ficar com a instituição fechada o dia todo, abrindo só à noite para as atividades espíritas, com tanta necessidade. Não é? Então a gente vai tentando. Agora, é uma luta diária, é um desafio todo mês. É um leão. É um leão por dia, realmente. E você, lá na atividade de vocês, Agora eu se perdi. Se perdi de mim mesma, né? Eu me perdi de mim mesma. Né? Eu ia falar agora me atrapalhei. É um trabalho. É um trabalho necessário, é completo. Lembrei. Então, o que eu ia falar, o que eu ia perguntar para você, se você pode contar para nós alguns casos de recuperação das cirurgias espirituais que são comandadas aí pelo Dr. Cláudio, né? A gente tem... Quais exemplos que você tem para nós? Nós temos vários casos de cura e casos de não cura que também fazem a gente entender um monte de coisa. Até na palestra hoje eu reservei um caso que eu vou comentar na palestra. Tem um outro caso de uma senhora para ver como que é o mecanismo da vida. Ela começou a tratar com o Cláudio porque o Cláudio tem o hábito de ir pedindo para a pessoa retornar. pessoa retornar. E é interessante que ele tem algumas coisas que você a princípio não entende. Tem pessoas que estão tratando com ele uma vez cada 30 dias, faz 3 anos. Aí outro dia perguntei, o doutor Cláudio vai tratar esse homem até quando? Ele disse, até quando for necessário. O senhor não notou que ele vindo aqui, ele está assistindo palestra, está tomando passe, está tendo contato com a doutrina. É o único vínculo que ele tem com Deus, eu não vou dispensá-lo. Olha, ele vai ficar tratando aqui o tempo que eu achar que vai ajudá-lo. E eu lembro que uma moça, ela começou o tratamento com o Klaus, ela estava com um nódulo no seio esquerdo. E ela chegou com o caso, com os exames do médico. E o Klaus disse, nós vamos fazer o tratamento. A senhora vai fazer o tratamento durante 6 meses. E ele fez. Mas a biópsia deu positivo? Deu. Deu positivo para câncer? Para câncer, exatamente. E ela começou a tratar? Sim. Ela já estava fazendo tratamento médico. Tratamento material? O material já estava fazendo. E ele fez o tratamento durante 7 meses. E ela voltou ao médico, que já tinha um retorno mesmo, fez novos exames e o problema estava lá, do mesmo jeito, do mesmo tamanho, na mesma situação. Aí ela voltou, um tanto que descrente, decepcionada. Disse, olha, doutor Cláudio, eu gostaria de reclamar com o senhor. Por quê? Bom, porque eu estou aqui há 7 meses, está aqui o resultado do exame, só vejo que está igual. E disse, que bom. Bom, por quê? Não progrediu. Porque segundo a sua programação reencarnatória, a senhora já teria outro nódulo no outro seio. Nós conseguimos evitar que a senhora tivesse outro nódulo e conseguimos fazer isso estacionar. Considere de bom tamanho. É assim que nós vamos fazer o tratamento. E ela está com o nódulo até hoje. São aquelas situações. Mas ela não fez quimio, ela não fez quimioterapia, não fez cirurgia? Ela não obteve resultado. O médico achou que não era viável a cirurgia e ela fez a quimioterapia, mas não apresentou bons resultados. Não sei porquê. Esses detalhes técnicos. Esses detalhes técnicos eu não sei. Porque o Cláudio tem esse hábito. Esses detalhes técnicos. Olha, o médico diz, ele é muito assim, até as pessoas se sentem ofendidas. Então se você chegar lá, ó, doutor, eu fui no médico, a senhora traz. Mas a senhora acha que eu devo tomar esse remédio? A senhora pergunte para o seu médico. Nós vamos fazer o tratamento espiritual. Então ele é bem assim, sabe? Para evitar justamente, porque aí as pessoas começam a misturar as coisas e não é por aí caminho. Então esses dados técnicos, quando as pessoas fornecem e quando ele acha necessário, por exemplo, eu lembro que outro dia deitou um senhor na maca. Veja como o trabalho é delicado. A pessoa, um senhor, ele disse assim para o Dr. Cláudio: Dr. Cláudio, ó, eu fui ao médico, ele estava com câncer no intestino. O médico disse que não tem jeito, eu tenho que fazer a cirurgia. Mas eu não vou fazer se o senhor não autorizar. O que é que o senhor acha? Eu faço ou não faço? Então veja a situação do espírito, pior a minha situação como médium. Porque você está lidando com vida humana. Você está lidando com uma pessoa que tem uma fé naquele trabalho, naquele tratamento, que está dizendo que não vai fazer a cirurgia. E aí, como eu fico consciente, eu fico conversando com o Klaus, né? Eu disse, aí Klaus, o que é que o senhor vai falar para ele? O doutor Cláudio disse assim, ó, ele está com 85 anos, se ele fizer a cirurgia, ele não aguenta, ele vai morrer na cirurgia. Ele não pode fazer cirurgia. Eu falei assim, mas o senhor não vai dizer isso para ele, né? Senão eu não posso dizer, não seria ético dizer. O senhor vai dizer para ele fazer cirurgia? Eu falei, não seria certo eu dizer. Eu falei, o que é que o senhor vai fazer? Ele pode deixar. Então, doutor, o que é que o senhor acha? O doutor Cláudio olhou para ele e disse, eu acho que o senhor deveria procurar uma segunda opinião médica. Aí depois ele explicou, falou, porque ele vai procurar a segunda opinião médica. O médico vai ver que não será viável a cirurgia, vai recomendar que ele não faça. Então nós não nos intrometemos e ao mesmo tempo ajudamos. Porque quando ele for procurar um outro médico, ele vai parar e o outro médico não vai fazer a cirurgia. Então, sabe, esses cuidados é que nos dá segurança para o trabalho, né? Então não tem perigo de você aí, como dizem os adolescentes, viajar na maionese. Não, e a segunda opinião é muito importante. Muito importante, exatamente. Tem esses casos extremos aí. É preciso, né? Precisa. Então, nós mesmos orientamos. Sim, né? Uma segunda opinião. Eu até falo, às vezes eu tenho que operar uma senhora lá, eu falo, olha, a minha opinião é essa. Uhum. Mas a senhora, eu gostaria que a senhora ouvisse uma segunda opinião, papapá, papapá. Mesmo materialmente, mesmo ter bom senso. Sim, sem dúvida alguma. E aí tem os dias de orientação, que sou eu que faço a orientação para encaminhar as pessoas para o tratamento, e eu tenho uma psicóloga, que ela é trabalhadora do centro e é psicóloga. E ela me auxilia nessas orientações. Então, o que é espiritual, o que é obsessivo, o que é o caso onde a pessoa precisa conversar. Mas nessa orientação você está... Não, sou eu mesmo que faço. Ah, é você mesmo. Sou eu mesmo que faço. Também, Eu não tenho hábito, a não ser em casos que haja uma extrema necessidade. Uhum. Eu pedi aos espíritos e eles concordaram. Mas naquele mesmo momento? Ou... Não. Manda para uma outra reunião. Não, é uma outra reunião. Quando o Klaus faz a cirurgia, ele não dá orientação para ninguém. Ele vai fazendo os atendimentos. Não, eu estou me referindo às orientações. Você orientando você como pode, você falou que faz trabalho de orientação. Essa orientação é para as cirurgias? Não, é orientação para a orientação pessoa que chega no centro. No centro. Sim. Você chegou lá, olha, eu não estou bem. Atendimento fraterno. Nós chamamos isso, atendimento fraterno. E aí ele vai conversar. E aí nós vamos avaliar o caso. Entendi. É um caso. Então, mas tem caso que você acha que é interessante uma consulta com os benfeitores. Com os espíritos, exatamente. Aí você leva o caso dele para a reunião mesmo. Exatamente. Aí essa reunião você faz parte junto com outros médicos. Os outros médicos, exatamente. E aí, geralmente, ou o Dr. Klaus, ou o José Lázaro, eles dão orientação. Olha, encaminha para esse lugar, faz tipo de tratamento. Não adianta fazer, porque não vai dar resultado. E quando é desobsessão? Quando é desobsessão. Eu até o que...